Emoção e aconchego. Essa troca no melhor brega do Brasil. Chão de avião. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando toco os seus lábios, giram o mundo. Mas parece que é sobrenatural. Você insiste e eu vou me entregar. Numa noite que jamais vou te esquecer. Você existe e eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Vai! A minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Melquisedeque ao vivo. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Oh, minha linda bela. Bolão da sorte VIP. Cê cheira via no faroeste liberado. Tá no sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios, giro o mundo. Parece que é sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais já me esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Faz muito tempo que eu não sei o que. Minha linda bela. Cinderela, já faz muito tempo que eu amo. A minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Chame avião.